Itama ao vivo. Pra falar de amor. No seu volume 2, pra relembrar. Mexendo com você. Mexendo com você. Seu olhar não mente, ele diz tudo. Sei que você me quer, mas você diz que não. Mente pro seu coração. A sua voz tremida e tão confusa. Pra conquistar você, não sou igual aquele cara que te magoou, que te machucou. Oh, oh, oh. Me deixa te mostrar como é bom amar e te provar que o amor não é um filme de terror. Mexendo com você. Me diz o que fazer pra conquistar você. Eu não sou igual aquele cara que te magoou, que te machucou. Oh, oh, oh. Me deixa te mostrar como é bom. Te provar que o amor não é um filme de terror. Sei que a gente é e quebra a cara. Se entrega sem pensar, é quase sempre assim. Dói, machuca mais com o tempo passa. E a vida continua. Eu sei que a gente é que quebra a cara. Se entrega sem pensar e é quase sempre assim.